Chegou o momento de sua empresa registrar a sua marca. Procura Grants, Marcas e Patentes e garanta o seu nome. Grants, Marcas e Patentes. Informações pelo telefone 40340018. Grants, Marcas e Patentes. Sua marca registrada é a garantia de bom negócio. Grants, Marcas e Patentes. Travessa Santiago Sanches 36, na Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Em breve, a Rádio Bragança atuará na FM através da frequência 79,7 MHz. E se tornará Bragança FM, com melhor qualidade de áudio e transmissão, além de estar presente nos smartphones e demais plataformas. Os ouvintes vão continuar acompanhando em toda Bragança Paulista e região as notícias, informações, músicas, entrevistas e entretenimento com qualidade. Em breve, estará no ar Bragança FM 79,7. Quero sempre ter você ligado nessa estação. Viajar pelo mundo, o mundo da imaginação. Quero estar sempre contigo, dentro do seu coração. Ter você como amigo, dentro da programação. Aqui todas as notícias, sempre de primeira mão. Sucessos da parada que tocam o seu coração. Seja rap, seja pop, sertanejo ou pagode, nessa rádio também curto os programas de esporte. É, muito boa tarde para você que se liga na nossa programação. Estamos chegando aqui com o nosso jornal. Hoje, quarta-feira, dia 21 de dezembro do ano de 2022. Faltam 2 meses para o meu aniversário, tá bom, Derni? Então já se prepare para comprar aquele presente. O meu é dia 21 de fevereiro, então falta 2 meses. É, depois a gente fala do seu. É, estamos chegando, né, com muita informação para você, né? Deixa eu agradecer o doutor Zadinho, mandou um panetonezinho para nós aqui, né, o Deni Medeiros? É, ó, chique, ó, não é qualquer coisa. Oi? É, até o banco me reconhece como Ted. 12h11, estamos chegando. O senhor virou cinegrafista do Rossini, Matheus? Vamos falar para você. O senhor, eu acho que o senhor adotou ele para você. Né? Tá certo. Ai, que sacanagem. Vou falar para você, viu? Ah, é para nós assinar isso aí? Aí eu já assino. É para mandar o Rossini para outro lugar? Não, daqui assino agora. Daqui. Hã? Não, comigo não. Ele fica te esperando lá. Ele com a Carla. Para lá, para você, viu? Eu não vou falar da Carla, que senão dá problema depois. São 12h12. Estamos chegando na nossa programação. Temos notícias. Daqui já assino já para ir embora. Daqui. Oi? Não, eu não. A qual que eu assino? Qual vinha que é que... Ah, tá certo. Isso aqui é só pra mandar ele embora, né? Então tá bom. Oi? Essa via, a outra via fica comigo? As duas? Ah, então tá bom, tá aí, ó. Qual a intenção de eu... Você vai ter que grampear de novo. É porque eu achei que era minha. Arranquei. Mas grampeia aí. Eu achei que eu tinha que guardar uma via, né? Pra confirmar que eu fiz a transferência dele. Ah, entendi. Tá bom, a próxima eu não erro mais. Mas vamos começar o programa, ô Derni Medeiros? Agradece quem? Agradece você por quê, ô Emílio? Eu nem olhei aqui ainda. É, pessoal do Hostel Bragança está assistindo. Hostel. É, ele tá falando, estamos aqui no hostel te assistindo. Tá sem o que fazer aí. Não sei o que fazer, hein? O Luciano tá aí, boa tarde pro Luciano Cardoso também. Os caras falando do hostel. Você sabe que esse negócio virou mania, né? O cara que quer negocinho barato pra dormir nas cidades, né? É legal. Então, um abraço aí. Você que tá ouvindo de outro lugar que não seja Bragança, se precisar, nós temos um lugar pra te indicar, né? Não tem nada a ver, o Luciano Cardoso. Ficou me perturbando lá na outra live que eu fiz ontem. Não tem nada a ver com pensão, né? Tá rolando. O senhor acha que os times brasileiros vão pegar times fáceis ou não? Na verdade, é Libertadores e Sul-Americana, né? Que tá rolando, né? Tem os primeiros confrontos, né? Que é aqueles primeiros jogos. Sul-Americana, então dá pra ver o Bragantino aí, vamos ficar de olho, então no Bragantino que vai ter o sorteio, primeiro sorteio da Sul-Americana sem a presença de brasileiros na prévia de grupos, ou seja, os brasileiros já estão nos grupos, né? A Sul-Americana reúne 44 equipes que 32 delas disputam a primeira fase, que é formada por confrontos de times do mesmo país. Será disputada em jogo único, são 4 representantes de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Os dois ganhadores dos confrontos de cada país vão para a fase de grupos da Sul-Americana, tá? Então tá aí, depois a gente vai trazendo as informações em relação. Já temos um confronto do Equador, LDU e Delfim, tá? Confrontos da Colômbia, Tolima, ufa, o Corinthians vai pegar na Libertadores, Tolima e Júnior Barranquilla, Águilas Douradas, deixa eu ver, é que fugiu aqui, e contra o Independente Santa Fé. No Chile tem Cobresal contra o Palestino, Audax Italiano contra a Universidade Católica, confrontos da Bolívia, Guabirá contra o Oriente Petroleiro, o Blooming contra o Atlético Palma Flor, não falam de flor pra mim, quem mais aqui temos aqui, são esses os jogos por enquanto da Sul-Americana que estão confirmados, tá? A gente vai trazendo, atualizando a hora que os brasileiros forem sendo divulgados. Vamos falar de um caso que e daqui a pouco vamos mostrar um acidente que teve na Norte-Sul também. Você tem foto? O Sérgio Silva tem. Pede pra ele. Eu vi ele colocando no stories dele. Ele colocou no stories dele. Pede pra ele que ele tem um momento da batida. Que, olha, vou falar pra você, viu? Você não tem o Sérgio Silva? Não tá perdendo nada. Deixa eu ver aqui, achar. SDS Cosméticos. Ô, Sérgio Silva, manda pra nós o vídeo do acidente da Norte Sul que você tem. E já aproveitando, está cancelada aquela resenha às 18 horas. Pronto, já avisei também. Aqui o seguinte, né? Daqui a pouco a gente vai. O pessoal está perguntando, o Bragantino ainda não tem. Isso foi ali na Norte Sul. Tá? Norte Sul, essa situação. Já mandou? Foi a Norte Sul. Deixa eu já te mandar um vídeo que a gente vai usar no final aí. Depois a gente vai mostrar. Agora, pergunta que não quer calar. Ali, ó, faz tempo que tá pra acontecer um acidente. Né? Ali o cidadão não tem visão nenhuma. Ó, meu Deus do céu. E como tá a situação desse rapaz, hein? Grave? Meu Deus. Que judiação. Parece que saiu o capacete na hora ou não? Acaba saindo depois da pancada, né? O negócio da moto, será? Agora, é o capacete mesmo, né? É o capacete mesmo que saiu dele, ó lá. Quer ver, ó? A pancada, ó. Saiu o capacete. Agora, eu não sei como que tava ali, se tava sinalizado o caminhão. É um negócio absurdo, né? Então não dá pra você falar quem tá errado, quem deixou de errar. Agora, que tá tendo que ter sinalizações aí nessa região, tem que ter, viu, gente? Tá na hora de melhorar aí. Não adianta colocar. E outra? Fale, Derni. Fale. Sim. Não, mas eu acho que ali, na verdade, eu não sei. É claro que não pode parar. Agora, uma pergunta que não quer calar, Matheus Cleiton. Quando acontece esse tipo de acidente, o caminhão está parado num lugar errado? Que está. Nem fala para mim que o caminhão está parado no lugar certo, que não está. Ah, mas ele ligou o pisca-alerta, estava quebrado o caminhão? Estava descarregando. Então, vamos lá. Então, já entramos em comum acordo no negócio aqui. O caminhão estava ali parado. Não estou falando que ele estava numa situação errada. Pelo amor de Deus, interprete meio que eu estou falando. Mas num caso de um acidente como esse, o cara do caminhão toma multa? Porque se tá errado, né? Porque eu olhando a visão, tá errado, não tá? Tá, né? É, ter sinalizado melhor ali a situação, né? Bem sinalizado, tinha que sinalizar. Sim. E aí tem que ter todo cuidado, né, gente? Não pode... Fecha as duas vias. Aqui na... Aqui é... Doutor Tosta? Aqui a rua da... Aqui é a lateral da rádio? É Doutor Tosta. Aqui quando tem mudança no prédio aqui, o pessoal sinaliza até lá embaixo. Avisa, ó, mudança. E sinaliza, e coloca. E nem deixa ninguém passar. Tinha que fazer do mesmo jeito, né? Agora, se você pegar ali nessa região, Delin, é segunda batida com morte de motociclista, né, com caminhão. Não que a pessoa que tá, não tô dizendo que essa pessoa morreu, tá, gente? Mas já teve outras batidas com morte, né? Aqui em Bragança já teve duas pessoas que bateu, né, com um caminhão que morreu. Um deles foi naquele caso que foi na Vila Aparecida, lembra? Que o cara tava passando na Avenida Santa Isabel e bateu, né? E teve mais um caso na região do Parque dos Estados, né, que teve essa situação. Essa vítima aqui, neste momento, se encontra em situação grave e a gente está orando para que, né, Deus possa fazer um milagre na vida dessa pessoa aí, que ela possa resistir. Tenho fé que vai resistir, sim. Agora, sinalizações. E outra coisa, antes que eu me esqueça, né, antes que eu me esqueça, o seguinte, eu queria agradecer a Guarda Municipal, que ontem a gente falava sobre a segurança aqui dele, e ontem a guarda estava passando um pente fino lá na região ali do Lava Pés. Então, quando a gente fala algo aqui para o bem da população, quando é feito, nós temos que elogiar. E parabéns, agora a gente já sabe que a guarda faz um trabalho incrível em Bragança. Se tiver mais estrutura, vai fazer um trabalho melhor ainda do que já faz. E a gente tem que agradecer. Agora, gente, precisamos urgente melhorar as ruas da cidade, as avenidas da cidade. É um negócio absurdo, gente. Claro que tem toda desatenção, tudo aquilo que o trânsito já oferece. E aí, eu não sei quem postou ontem também, na hora que teve acidente, o trânsito que foi, eu acho que foi o Hamilton. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você, Deli, é melhor. Quer ver? É o comandante Hamilton, ele postou. Eu vou pegar aqui, ó, para vocês, eu vou lembrando das coisas, coisas vão acontecendo, eu vou lembrando e vou mostrando, ó. Ontem, só não mostro o áudio que o cidadão não tá preparado para falar. Sim. Sim, sinaliza, fecha. Louco, coloca uns cavaletes lá. Exato. Sim, ajuda. E eu acho que tem que ter isso, viu, gente? Tem que ter isso. Eu não sei, a prefeitura já faz isso. Eu não, é até bom falar isso. Porque tem a prefeitura parece que, eu não sei se paga taxa, não sei se a minha lembrança é boa. Não sei se é um pagamento de taxa para aqueles que vão, por exemplo, fazer um descarregar as coisas, que nem, por exemplo, tempo atrás a gente foi fazer um evento lá na igreja, o Dia das Crianças. O cara precisava descarregar os brinquedos e tal, e aí a gente ligou a Secretaria de Trânsito, na hora colocaram os cavaletes, fechou lá, impediu, o pessoal fez o que fez, tal, e resolveu o problema. Eu acho que deveria ter um telefone já para isso, e pessoas para isso, entendeu? Eu acho que a população não iria ligar, né, e não iria entrar em polêmica nenhuma se fosse feito isso. Agora, o trânsito, não, isso tá no comecinho, ó, né, 4 horas da tarde, ó. Ó, um trânsito, imagine depois, resgate, chega por lá, tenta resolver a situação, infelizmente, né, é algo triste que acaba ocorrendo na nossa cidade. E temos aqui que falar. Temos aqui que falar. Só atualizando, pode deixar a imagem, os confrontos de jogos únicos da primeira fase da Sul-Americana. Tem Guabirá e Oriente Petroleiro, Blumen contra o Atlético Palma Flor, Cobressal e Palestino, Audax Italiano e Universidade Católica, Deportivos Tolima contra o Júnior Barranquilla, Águilas Douradas contra a Independente Santa Fé, LDU versus Delfim, Emelec versus Deportivo Cuenca, Guarani do Paraguai, tudo que o Corinthians não quer tá aqui, o Esportivo Ameriano, o Taquari contra o General Cabaleiro, César Valerro contra o Deportivo Binacional, Universitário Cienciano, né? Universitário versus Cienciano, Defensor versus o Danúbio, o River Plate do Uruguai contra o Peñarol, Caracas contra o Academia Puerto Cabelo. Nossa, é o nome do time. Academia Puerto Cabelo. Estudiantes de Mérida contra o Deportivo Táchira são os jogos únicos da Sul-Americana. Tá certo? Então são esses primeiros confrontos. Daqui a pouco tem o sorteio dos grupos, tá? Exato. Isso. Exato. Os argentinos e os brasileiros já vão direto pro negócio, tá? Ainda girando as informações, ele ia manobrar para entrar. Precisa melhorar o nível de condutor de Bragança. O problema não é nem isso, viu, Emílio? O problema é que temos que melhorar as sinalizações aí. Porque às vezes o cara tá preparado para um caminhão, tá parado no meio da Norte-Sul. De verdade, né? Claro que existe a dificuldade e existe o erro das pessoas no trânsito. Existem. Mas não dá para dizer que é normal o cidadão ter que ficar entrando, andando com o carro parado. A não ser que aconteça um problema mecânico com o carro, que acaba acontecendo às vezes. Isso acontece com qualquer um, mas não é normal não, né? Tem que ficar parado aí, né? E alguém tem que rever essa situação. A Vanessa está falando, Tédio Fagundes, boa tarde. Até quando vamos ver esse tipo de situação? Boa tarde pro Edinho, o Juscelino também está com a gente. O Luciano está falando que o caminhão está com o alerta ligado, tá? Não dá. Isso é bem claro, dá para ver que o alerta está ligado. Mudando um pouco de assunto, vamos girando as informações. Vamos para o caso do Domingueira, né? Esse jovem que acabou sendo morto, né? Tentativa de assalto. O delegado falou sobre esse caso. Tá na ponta? São 12h28. Logo no primeiro momento do dia, tivemos as primeiras notícias do caso, nós tomamos as primeiras providências no sentido de buscar imagens. Nós tínhamos ali que o local onde ocorreu os fatos foi as margens do Lago de Taboão, que é um local muito importante da cidade. Conseguimos essas imagens no sentido de identificar os seus possíveis autores. Nós tínhamos que 4 pessoas e estavam nesse bar. Em certo momento foram abordados por dois indivíduos armados que anunciaram um roubo, e sendo que uma dessas vítimas reagiu a esse crime. Ele entrou em luta corporal com um desses autores, que desferiu 3 disparos com sua arma de fogo, vindo a acertá-lo, e logo em seguida fugiram com um veículo de uma das outras vítimas. Esse indivíduo foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Pois bem, nós já conseguimos uma série de informações, estamos ali buscando a qualificação desses indivíduos para assim conseguirmos pedir a sua prisão. Dentro das nossas verificações, principalmente com as análises das câmeras de segurança, não só do local onde se deu o crime, mas de todos os outros locais ali próximos, nós temos para nós, posso afirmar, creio eu, que eles estavam ali especificamente voltados à prática do crime em relação às vítimas. Eles estavam buscando o veículo da vítima e estavam aguardando o melhor momento para tomar essa ação. Eles permaneceram, chegaram muito antes, na verdade, do crime, permaneceram durante todo o tempo ali às voltas, próximo às vítimas, monitorando os seus passos, e em certo momento, que foi logo em seguida que o bar fechou, as portas foram abaixadas, eles anunciaram o roubo e tudo ocorreu. Foi muito rapidamente, logo próximo das 4 horas da manhã, e fugiram em direção à rodovia Fernão Dias. O que nos leva a crer que sim, diante de todos os elementos que foram obtidos por meio das câmeras de segurança, que eles estavam ali todo momento sondando as vítimas, próximos a ela, aguardando sim o melhor momento para isso. Sim, sempre as forças de segurança fazem a recomendação que as vítimas não reajam, justamente para que não tenha um desfecho como o de hoje. A vítima ali no ato, uma tentativa de um ato heróico, de evitar que um veículo do seu amigo fosse levado, tomou ali aquela medida propositada, entrando inclusive em luta corporal, mas como eles estavam armados, até ostensivamente, a vítima pôde perceber isso daí, ele acabou sendo alvejado e não resistindo aos ferimentos e morrendo. Obviamente que sempre ressaltando isso daí, os autores do crime, os criminosos, quando estão na iminência de cometer os crimes, eles estão em um estado de nervosismo muito grande. E por conta disso, se corre o risco a qualquer momento de ocorrer um eventual disparo e acabar como ocorreu hoje. Então sempre nós alertamos e vamos frisar novamente que as vítimas não devem nunca reagir a um crime como esse. Essa situação, né, desse caso, a polícia está trabalhando, vai trabalhar no caso, vai resolver o caso, mas é aquela coisa, né, para a família resolver o caso não vai resolver, infelizmente, nada daquilo que a família está sentindo, né. Agora, isso fica um alerta para nós, como população, primeiro, o horário que a gente sai das nossas casas, o horário que a gente fica na rua, as pessoas que a gente às vezes aborda, as pessoas às vezes nos abordam, tem que ter tudo isso. E paz e amor, gente, sabe? Tem coisa que, sabe, às vezes você vai estar certo e a pessoa vai estar errada e você não está certo. Balanço, ai que está certo. Sabe? Porque às vezes a gente acaba arrumando situações que não é para arrumar, entendeu? E a gente fica aí nessa expectativa para que a polícia prenda esses bandidos, vagabundos, que não podem estar na sociedade, que não podem ficar andando por aí, né? Que a gente possa ter preso essa galera. Não dá mais para aceitar esse tipo de situação. Né, aonde vamos parar com isso? Né? Meu Deus do céu, né? Jovem, cheio de vida aí, né? E acabou cheio de planos pela frente, infelizmente interrompido por bandidos. Que talvez tenha vindo da saidinha aí, ó. Entendeu? Final do ano tá aí. Entendeu? Fique na sua casa. Por que que o povo às vezes não viaja? É isso aí. Deixar a casa sozinha. É muito louco isso, né? A pessoa não pode deixar o seu bem porque alguém pode entrar a qualquer momento lá pra roubar, né? Vou falar pra você, viu? O Pedro Rogério, boa tarde. A cidade não é segura. Estamos enjaulados em nossas residências. É. Isso é no, no... O Brasil tá vivendo uma situação terrível. Temos isso, viu? Nunca vi igual. O que que tá rolando aí, Dani? É eu ou é o Matheus Cleiton? É, fui eu? Tá bom. Daqui a pouco a gente vai ver. Ó, aqui, ó. Os casos isolados de quadrilha do Tinder engana homem. São Paulo. Dá lá pra você. Vamos mostrar número 2 agora. Põe só a imagem. Uma explosão destruiu restaurante lá em Teresina. Não, isso aí não é. Isso aí não é. Não é possível que é um restaurante. Se aí foi, aí virou um apocalipse em Teresina. Qual o rapaz falou que Bragança está vivendo um apocalipse? Olha lá pra você. Explosão destrói restaurante Teresina. Viu, Gugu? Diz que é aquele famoso Coco Bambu? Como é que é o nome? É isso aí. Diz que foi isso aí, rapaz. Ó, o repórter tava lá, ó. Ó, meu Deus, mas também não foi. É uma franquia, né? Olha lá, meu Deus do céu. Os bombeiros estão trabalhando no local. Segundo informações, me parece que não teria feridos, né, nesse primeiro momento, mas tem que apurar. Agora vou falar pra você. Parece que caiu uma bomba. E o lugar, ela só ficou a coisa falar isso. Caramba. Rapaz do céu. E me parece que as casas também que estão do lado foram afetadas, né? Um carro ali. O bombeiro da Defesa Civil falando com alguma emissora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, daqui a pouco tem essa matéria na íntegra, que olha, eu vou falar para você. São 12h35, eu vou pro intervalo e volto já. Eu sou a preferida do seu rádio. Rádio Bragança. A nossa amizade está no ar. KHz. Você sempre me escuta, te adoro, nunca mude, te quero, eu sou sua rádio. Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM 1310 kHz. Bragança Paulista, São Paulo. O More Pizzas Gourmet tem a melhor pizza da cidade e traz ao lado de Mel Confeitaria um aniversariante do mês. São 3 pizzas deliciosas e, claro, você vai comer também aquele bolo doce delicioso. Tá esperando o que é para participar? 4034-1467 ou 9520-1310. Aniversariante do mês é na Rádio Bragança. Aqui em Bragança Paulista, a Oral Sim, a rede número 1 em implantes dentários do Brasil, chegou com a missão de cuidar da sua saúde e do seu sorriso. Então eu te convido a conhecer a nossa estrutura. Recepção acolhedora. Salas específicas para avaliação. Centro cirúrgico. Além de um amplo estacionamento para sua maior comodidade. Venha para uma consulta de avaliação com os nossos especialistas e recupere os seus dentes fixos, o seu sorriso e a sua autoestima. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. A Cross Connection vem com novidades. Contrate a internet da Cross e receba benefícios do Cross Mais. É mais entretenimento para você e sua família, com aplicativos de música, filmes, educativos, TV Cross com mais de 50 canais, clube de vantagens e suporte premium no plano de 1 giga. É para você navegar sem limites. Escolha um de nossos planos e venha ser Cross Mais.

Bom dia para você e a todos que estão acompanhando a Band News. Olha só, essa situação aconteceu exatamente aqui na Zona Leste de Teresina, no bairro Joque. O restaurante que você falou aí está recentemente em funcionamento. Teve essa destruição. Esse restaurante ele tem, inclusive, uma abrangência, né, de praticamente aqui de todo o quarteirão completamente destruído. Desabou aqui, olha só como você acompanha esse cenário, infelizmente, de guerra, mas felizmente não tivemos aí mortes, né, por causa aí desse impacto, né, que provavelmente a possibilidade aí já analisada, ainda não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, é de que haja aí, houve inclusive, um vazamento de gás. Então essa situação está sendo acompanhada, está sendo analisada aqui por equipes do Corpo de Bombeiros, que se encontram ainda aqui no local. Havia dois vigilantes aqui, um deles com ferimento, né, foi encaminhado para o hospital, uma queimadura no braço, e se encontra, né, em situação... Aí está sendo observado aí pela equipe médica, né, se encontra bem, de acordo aqui com o Corpo de Bombeiros. E como você observa também aqui, nós temos um carro, esse carro estava sendo exposto, de uma concessionária, também ficou aqui destruído. E nas imediações, aqui algumas residências também danificadas, lojas com vidros quebrados. Ao lado aqui tem um restaurante também que ficou danificado aqui, tanto na área interna quanto na área externa, bem aqui do lado. Mas esse impacto, inclusive, ele alcançou aí a uma distância de 100 metros, né? Foi ouvido o barulho, inclusive, também por distâncias ainda mais consideráveis. Então, é uma triste situação. A gente acompanha até o meio-dia. Vamos ter novas atualizações aqui. O Corpo de Bombeiros está atento, acompanhando toda essa situação. O trânsito aqui interditado. A empresa responsável também pelo sistema de energia elétrica continua. Estão aqui para garantir todos os reparos, né? E controlar toda a situação aqui. Obrigada, viu, Ronair, pelas suas... Tá certo, negócio ali foi feio, hein? Meu Deus do céu. 12h45, aí girando as informações. Verão começa com muito calor em Salvador, né? A número 4 em Salvador e em todo o Brasil, né? Só que tem chuva por aí já, hein? São 12h46. Chuva no Rio de Janeiro, aliás, em tantos lugares do Brasil, no Sudeste, bastante também, São Paulo e por aí vai. Sol de rachar em Salvador, bom pro turismo. Se já tá dando pinta de verão, todo dia tem cara de sábado nas praias de Salvador. É gente demais querendo aproveitar a temperatura mais alta para se jogar no mar. Um solzão desse não tem lugar melhor do que uma praia. O verão começa nessa quarta e os primeiros dias da estação serão com sol em Salvador. Deve chover no Natal. Mas até o Réveillon, o tempo firma. O que se espera da estação do verão aqui na Bahia? Ela é caracterizada na região de Salvador, grande parte do Recôncavo e Nordeste do estado, por um período com menos chuvas. E como característica aqui em Salvador, também há uma elevação gradual das temperaturas. Não é só a temperatura que sobe. O verão também aumenta o lucro de quem vive de vender nas praias. Muitos deles chegam a dobrar o faturamento durante a estação mais esperada na Bahia. É mais fácil vender para baiano ou para turista? Os baianos também consomem bastante o queijo assado, agora os turistas também gostam. Para atrair clientela, rola até Wi-Fi e piscina para crianças, para quem alugar o kit com cadeiras, mesa e sombreiro. A esperança é agora. É a melhor hora de a gente fazer esse dinheiro, né, meu paizão? Esse dia todo aí, só no sol quente, a gente tem que merecer uma moedinha. Valdeirês vende acarajé na praia de Itapuã há 10 anos e garante uma boa renda quando chega o verão. Eu morava em um barraquinho de madeirite, eu tinha que revezar, né, pra gente dormir, eu e meus filhos, e hoje eu tenho uma casinha do dinheiro daqui, da areia da praia. Tá certo. Até assustei agora da mulher falar. Vamos com a número 1, quadrilha do Tinder. Né? Quadrilha do Tinder engana homem em São Paulo, a informação. Quatro criminosos com idade entre 19 e 24 anos foram presos em flagrante. Eles haviam acabado de libertar uma vítima e estavam fugindo, mas foram parados pela polícia na rodovia Raposo Tavares. Durante a busca pessoal, a consulta dos documentos, foi encontrado com eles cartões de crédito em nome da vítima, máquina de passar cartão, também tinha a chave de um carro que eles não sabiam dizer de quem era. Os quatro sequestraram um homem de 44 anos quando ele chegava para um encontro que havia marcado por aplicativo de namoro, mas na verdade acabou em uma emboscada. Nós conversamos com a vítima, que preferiu não dar entrevista, estava abalada, mas disse que conheceu uma mulher na internet e era ela quem ele esperava encontrar. Datena, segundo a vítima, foram 2 dias de conversas pelo aplicativo de relacionamento, até que finalmente eles marcaram um encontro. E segundo a própria vítima, ela tomou muito cuidado, marcou em um local público próximo a um shopping na rodovia. Só que chegando lá, ele acabou surpreendido por 4 homens armados. A vítima ficou 6 horas dentro do carro com os criminosos, que fizeram transferências, compras e saques. O homem foi deixado na rodovia Raposo Tavares e pediu ajuda. Já os criminosos estavam seguindo para o interior quando foram parados pela polícia. A vítima foi encontrada pelo policiamento de área, né? E a gente fez abordagem em outro ponto, praticamente no mesmo horário. Na abordagem, um dos criminosos tentou fugir e teve que ser detido. Ele acabou ferido. Os 4 criminosos... É, tá aí, ó, galerinha do Brad Pigs. Imagine, né, o cara vai lá, vê a Sheila Mello, encontra com o Rossini. É, vou falar pra você, viu? 12h50, é época de final de ano, os pais sofrem um pouquinho porque as crianças estão em casa, né? E os pais, às vezes, ainda tem que trabalhar um pouquinho e tem que se ajustar, né, com férias, diversões para a criançada. Vamos com a número 5, porque pais arrumam distrações para as crianças às férias escolares. 12h50. Férias da criançada e haja criatividade para arrumar distração para os filhos. Os pais que trabalham fora de casa têm um desafio ainda maior. Também. Difícil, hein? Que desafio, hein? Malabarismo todo dia, né? Vamos instituir a licença férias escolar aqui na redação. Vai sobrar pouca gente. O Gibes Manioto foi ver como eles estão se virando. Essas carinhas estudaram tanto esse ano que agora elas querem gastar energia brincando, se divertindo. Eu tô brincando com meus amigos, jogando. E vou brincar na piscina. Essas outras carinhas estão muito preocupadas. Preciso encontrar atividades e mais atividades para a criançada se ocupar sem gastar muito nessas férias. E aí, como é que faz? Pais, vocês estão na corda bamba. Respeitável público, vai começar o maior espetáculo de São Paulo. O Mundo do Circo chegou e já tem lugar para vir de graça para se divertir com os palhaços. E com muitas, mas muitas atrações. Ah, tem que vir nesses eventos maravilhosos, que aí ele tá super distraído. No Parque da Juventude em São Paulo, 3 grandes lonas, picadeiros e também exposição sobre o mundo do circo. O novo programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa tem gestão da Amigos da Arte. Mas nem só de circo vivem as crianças. E agora, como é que faz? A gente quer ainda ir no Ibirapuera, se tiver um tempo bom, e passear com os avós ainda. A Gislaine se programa muito para cuidar da Valentina, de 6 anos, durante as férias dela. Como trabalho autônoma, né? Então tenho que saber. Ainda bem, graças a Deus, posso levá-la comigo pro trabalho. Agora que os pais têm que se virar nos 30, as tias também entram na história. Vamos aproveitar e deixar a mãe descansar um pouquinho e ajudar para cuidar dela. A Maria tem 10 anos e ela quer fazer de tudo nessas férias. Eu vou pra praia, eu vou pra floresta, eu vou pro circo, eu vou passear. A mãe tem uma saída e diz que a receita dá certo. Você pede ajuda às vezes, me dá uma mãozinha. Super, super. Pra quem? A mãe, os irmãos. Hoje mesmo vou pegar meu sobrinho, porque o meu irmão vai trabalhar e eu vou ficar com ele à tarde. Tá certo, tá aí, né, essas informações aí, os pais, né, tendo que se virar. Pra galera que gosta, tá querendo procurar atividade também, em Atibaia tem circo lá, tá baratinho, 10 conto pra ir no circo. Inclusive, é um circo que estava aqui em Bragança, algum tempo atrás, está na cidade de Atibaia. Gente, eu vou encerrar hoje o programa e na verdade, eu não comecei, né, falando do nosso querido Norberto, né, que infelizmente hoje faleceu. Norberto, que é amigo, né, da Rádio Bragança, amigo, né, prestador de serviço aí por tantos anos, mais que prestador de serviço da família do seu Zé, era amigo da família, né? E o Norberto é um cara incrível, eu conheço desde quando eu cheguei aqui na rádio. O Norberto sempre, né, nos tratou, né, de uma maneira tão especial, amigo, e todas as vezes que eu encontrava com o Norberto, ele falava, me chamava de amigo, ó, esse é meu amigo, me apresentava para as pessoas como se eu fosse amigo dele. E tenho certeza, viu, Norberto, seu legado foi deixado e você foi um grande amigo para todos nós, né? Saiba que essa dor que estamos sentindo hoje faz parte do carinho, do amor, da pessoa incrível que você era. Eu não poderia terminar esse programa sem deixar essa homenagem a você, cara. Você foi um cara sensacional, fez amigos por onde passou, fez história por onde passou e deixou nos nossos corações uma saudade enorme. Que Deus possa confortar a família do seu Zé de Lima, porque era a família dele, e que possa confortar os amigos aqui da rádio, né, a todas as pessoas que gostavam tanto, tanto do amigo Norberto. Que legado, que pessoa especial você foi, meu querido. Que Deus possa confortar os nossos corações, principalmente nessa data que é final de ano, a gente fica mais sensível com as coisas e a gente só tem lembranças boas, né? Só histórias boas com o nosso amigo Norberto. Que Deus possa te receber de braços abertos, e eu tenho certeza que te recebe sim, porque você foi um cara incrível. E eu queria deixar esse vídeo como homenagem, porque você, Norberto, foi nosso amigo. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, gente. A vida é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia me Rádio Bragança, transmissão por internet para todo o Brasil. Notícias, entretenimento, músicas, entrevistas, promoções e muito mais. Acompanhe a nossa programação pela internet e também pela Rádio Bragança M1310. Siga a página no Facebook e acompanhe os nossos programas ao vivo. Rádio Bragança, sua melhor opção diária de informações. Pulse Contabilidade, assessoria fiscal, contábil e trabalhista para sua empresa. Escritório moderno, informatizado, com profissionais preparados e amplo estacionamento para seus clientes. Pulse Contabilidade se preocupa também com o meio ambiente. Portanto, se quisermos um planeta preservado de verdade, não basta apenas lutar contra poluidores e depredadores. É preciso também nos esforçar para mudar nossos valores consumistas, hábitos e comportamentos que provocam poluição. Pulse Contabilidade.

Fique por dentro de tudo que acontece aqui, os bastidores, promoções, tá bom? Tá no ar o nosso Amor Sem Fim, aqui na Rádio Cultura de Bragança. Amor Sem Fim, tocando seu coração. Amor Sem Fim. Amor Sem Fim. Vamos curtir agora Cameron Hum, James Blunt. Uma quarta maravilhosa pra você que tá na sintonia comigo. Trouble is her only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is. She says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down, down, down. Strong as you were, tender you go, I'm watching you. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home, I'll carry you home. If she had wings, she would fly. Para se apaixonar. Amor sem fim. Amor sem fim. Seus olhos são espelhos d'água, brilhando você pra qualquer um. Por onde esse amor andava, que não quis você. De jeito algum, Seus olhos são espelhos d'água que brilhando você pra qualquer um. Por onde esse amor andava que não quis você de jeito algum. Que vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar. Vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é cedo. Oh, oh, oh, que vontade de merecer um cantinho do seu olhar. Espelhos d'água, ouvimos a Patrícia Marques com o seu Jorge aqui na programação, fechando o primeiro bloco. E já deu pra ter uma noção do que vem por aí. Essa foi só a nossa primeira sequência. Eu vou ali e volto já já, coração, não desgruda. Não mude a sintonia. Amor Sem Fim volta já, com mais músicas para tocar o seu coração. Bragança. A nossa amizade está no ar. Você vive comigo no seu coração. Pra tudo ficar bem é só sintonizar. 1310 kHz. Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM, 1310 kHz, Bragança Paulista, São Paulo. O More Pizzas Gourmet tem a melhor pizza da cidade e traz ao lado de Mel Confeitaria o aniversariante do mês. São três pizzas deliciosas e, claro, você vai comer também aquele bolo doce delicioso. Tá esperando o que para participar? 4034-1467 ou 9520-1310. Aniversariante do mês é na Rádio Bragança. Aqui em Bragança Paulista, a Oral Sim, a rede número 1 em implantes dentários do Brasil, chegou com a missão de cuidar da sua saúde e do seu sorriso. Então eu te convido a conhecer a nossa estrutura. Recepção acolhedora. Salas específicas para avaliação. Centro cirúrgico. Além de um amplo estacionamento para sua maior comodidade. Venha para uma consulta de avaliação com os nossos especialistas e recupere os seus dentes fixos, o seu sorriso e a sua autoestima. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Cross Connection é o melhor para navegar. Internet e fibra ótica para você conectar. E com a Cross Mais tem cortesia pra você. Aplicativos, muita música e canais de TV. Ah, ah, ah, ah. Cross Connection é o lugar. Vem se conectar. Venha navegar. Acesse

sei. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Tocando seu coração. Amor sem fim. Amor sem fim. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. Over my head, I'm nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Something I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Toca o que te toca. Amor sem fim. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a host, after giving it my all. Winter storms have come, and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, and you can be strong. I look to you. I look to you. Yeah. And when melodies are gone and you hear a song.

fim da noite que eu não quis você. Que eu tinha todo o tempo pra viver. Que o meu coração foi despertar. A solidão, eu descobri que nada tem de mim. Que eu digo não, mas eu te amo sim. E sem você não sei nem me cuidar. Ah, no fim da noite eu queria te ver. E nos teus braços dormir e sonhar. Meu pensamento buscando você. Tudo pra me arrepender de te deixar. Toca o que te toca. Amor sem fim. I just want you close. Where you can stay forever. You can be so that it will only get better. You and me together. I don't worry 'cause everything's gonna be alright.

tocando seu coração. Amor sem fim. Amor sem fim. Seu coração. Amor sem fim. Amor sem fim. Eu fui sem canto pra tua direção. Tava sem voz, sem rumo, só coração. Nem sei onde é que a gente se perdeu ou se escondeu do nosso bem. Sabe bem, fala pro amor de agora que acabou. Que foi o tempo que a lua virou.

tocando seu coração. Amor sem fim. Amor sem fim. Seu coração. Amor sem fim. Amor sem fim. Here we are talking about forever. We both know damn well it's not easy. We've both felt love, we've both felt pain. I'll take the sunshine over the rain. I'm not scared. It's worth a chance to me. Take my hand. Let's face eternity. Well, I can't tell you that I'll never change, but I can swear that in every way I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Just another man, but I will give you all that I am, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. I'll try to be true to you. I'll try. I'll try to always love you. I'll try. Ouvimos o Alan Jackson, tema de novela, aqui na programação, se não me engano, da novela Páginas da Vida. E assim a gente coloca um ponto final no Amor Sem Fim de hoje. Desejo pra você tudo de melhor e te espero. Vou pra voltar amanhã, se Deus quiser e permitir. Combinado? Fique bem. Um beijão e até mais. Bye! Você ouviu as mais românticas do seu rádio. Amor Sem Fim. Seu coração na batida de cada música. Amor sem fim. Rádio Bragança, transmissão por internet. Estamos vivenciando mais um Natal na nossa existência. Natal é um momento sublime para todos nós. Natal é amor, Natal é família, Natal é espiritualidade, Natal é reconhecer que cada um de nós temos uma missão a cumprir nessa terra, principalmente o compromisso com a nossa família, com os nossos amigos e com a nossa comunidade. Que o espírito de Natal prevaleça por todos os tempos possíveis da nossa cabeça e principalmente no nosso coração. Com amor e com respeito, vamos fazer com que este mundo seja um mundo cada vez melhor. A violência está, o sofrimento também está presente nos nossos olhos a cada momento que nós vivemos. Então vamos humanizar o nosso planeta. Vamos humanizar a nossa cidade, vamos urbanizar a nossa rua, vamos cumprimentar os nossos vizinhos, vamos vivenciar com bastante respeito o espírito natalino, principalmente o respeito aos nossos amigos e aos nossos familiares. Tenha um feliz Natal, um abençoado Natal, um próspero, um feliz e profícuo Ano Novo. Rádio Bragança, transmissão por internet para todo o Brasil. Notícias, entretenimento, músicas, entrevistas, promoções e muito mais.